Deus te deu e você ainda não pagou. Como é que está essa dívida? E aquele perdão que Ele te deu antes de você errar, Ele já tinha te perdoado e te abençoou. Como é que ficou isso? E aquele sangue que derramou na cruz, como é que fica nas horas que você fala, ah, eu sou merecedor das bênçãos porque eu busco, e o sangue lá na cruz que não era seu? Como é que fica? Como é que fica a gente achar que merece, achar que Deus deve alguma coisa pra gente, sendo que Ele nos deu a vida, sendo que Ele nos deu a salvação e nos deu o único filho que tinha? Como é que a gente pode olhar para Deus e falar, Ele tem obrigação de me abençoar? Como que uma pessoa que está em débito com a outra tem coragem de olhar para a outra e falar, você é quem me deve? E é assim que nós fazemos com Deus. Todas as vezes que nós achamos que somos merecedores, toda vez que nós não entendemos que somos frutos de graça e misericórdia, misericórdia, aquele amor que você tem e não merece, é assim que a gente fica. Mas graças a Deus que Deus é bom. E esses momentos de erro que a gente comete, Ele tem poder para perdoar e esquecer, deixar para lá, esquecer de uma forma que a gente não sabe, mas Ele sabe. Tanto sabe que mesmo antes da gente viver ou errar, Ele foi lá no leilão das almas, onde estavam leiloando a sua alma, a minha, a dele, a do outro, dizendo, quem dá mais por esse pecador? E Ele foi lá com Jesus, falou, eu pago adiantado, mais do que vale à vista. Graças a Deus, que Deus é bom. Derramou por nós o sangue vermelho, o mais caro que existe, carmim.